chamada de vídeo. Sabe por quê? A gente ama um boteco, gosta de show ao vivo e paga caro no ingresso. É que as pessoas bebem, as pessoas sofrem, algumas esquecem, outras não têm essa sorte. Tem gente que larga, tem gente que volta. E por falar em volta, meu amor não quer voltar comigo. Alguém liga pra ela em chamada de vídeo. Quando ela atender, todo mundo canta. Volta pra ele, ele te ama. O meu amor não quer voltar comigo. Alguém liga pra ela em chamada de vídeo. Quando ela atender, todo mundo canta. O quê? Ele te ama, ele te ama. Faz uma chamada pra ela de vídeo. Agora ela volta, viu, Marcelo? Já é Rodolfo! Sabe por quê? A gente ama um boteco, gosta de show ao vivo e paga caro no ingresso. É que as pessoas bebem, as pessoas sofrem, algumas esquecem, outras não têm essa sorte. Tem gente que larga, tem gente que volta. E por falar em volta, quer voltar comigo? Alguém liga pra ela e chama tá de vídeo. Quando ela atender, todo mundo canta. Volta pra ele, ele te ama. O meu amor não quer voltar comigo. Alguém liga pra ela e chama tá de vídeo. Quando ela atender, todo mundo canta. O quê? Ele te ama. Volta pra ele, mulher. Será que volta? Será que atende, hein? Ele te ama. Ei, já rodou.